Salve, salve, muito boa tarde. Você está na Rádio Comunitária Aconchego, diretamente do bairro Engenho do Meio, na Zona Oeste de Recife, tocando no seu radinho na frequência 88.5 FM. Um salve também para quem nos ouve pela web, através da nossa casinha digital, que é o nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Esse é o Sessões Exóticas, programa musical da casa, produzido e apresentado por mim, Exótica. Quero lembrar que durante todo o mês de novembro, a gente fez especiais Novembro Negro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, tocando artistas que a gente adora e pesquisando um pouco mais sobre a discografia deles e delas. Então nós tivemos três especiais: Elza Soares, Zezé Mota e Naná Vasconcelos. E se você por acaso não soube, ou perdeu, ou quer ouvir de novo, corre lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org, que fica tudo armazenado lá para você curtir e ouvir quantas vezes quiser e ainda divulgar para as amizades, que isso é uma coisa que a gente adora e agradece. Bom, como já chegou dezembro, o último mês desse ano doido, a gente vai dar uma passeada por alguns discos lançados durante o ano de 2019, dando destaque para músicas que nos tocaram e que tocam bastante aqui na programação da rádio. Como são muitos os discos que vêm para o mundo todos os anos, a gente vai dividir o programa em duas partes e ainda assim vai ficar muita coisa de fora e com certeza ainda deve sair mais algum disco, algum ótimo disco esse ano, visto que a gente ainda está no começo do mês. Então bora lá, esse primeiro bloco vai ser das mulheres. Vamos abrir com Soledad, cantora cearense que lançou seu segundo disco lá no começo do ano, chama Revoada. Ele tem a produção de Catatal, da banda Cidadão Instigado. E dele vamos ouvir a música Amigos Bons, com letra do pernambucano Júnior Barreto. Seguimos com a baiana Lívia Neri. Ela já apareceu por aqui em outro momento com o ótimo disco Estranha Melodia, que é seu primeiro disco, coproduzido com Curumim. E dele vamos ouvir a música Beco do Sossego. Fechando esse primeiro bloco com Céu e o seu sexto disco, APK. Cantora paulistana, e dele vamos ouvir Eye Contact. Então, daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá. Salada e camuru, acordei de susto, no ronco da minha barriga com fome. Bem quando sonhava que estava jantando com alguns amigos. No ronco da minha barriga com fome. Bem quando sonhava que estava jantando com alguns amigos bons. Soneto. Ouvir nesse primeiro bloco as músicas Amigos Bons, do disco Revoada, da cantora cearense Soledad. Na sequência ouvimos Lívia Neri com a música Beco do Sossego, do disco Estranha Melodia. E agora por último ouvimos Céu e a música Eye Contact, do disco APK. Nesse segundo bloco vamos abrir com Dossel em seu primeiro disco, um disco muito bonito que chama Ouvindo Vozes, e a música chama Ijexá de Fevereiro. Na sequência, vamos com Siba e sua Coruja Muda, com a música Daqui Pra Colar. E fechando o bloco com Douglas Germano, Douglas que também já apareceu por aqui em outro programa com esse disco que eu gosto muito, que se chama Escumalha. E dele, dessa vez, vamos ouvir a música Marcha de Maria. Massa? Bora nessa! Thank you. barquinho vou deixar pra minha mãezinha, menina rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá. Salve todos os orixás, forças vivas da natureza. Licença, Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi e Oxumaré. Salve Oxum, Nanã e Iansã. E salve o dia 2 de fevereiro, Iemanjá. Proteja todas as cabeças dos filhos teus a toda vez que mergulharem no teu mar. Cachorro vá no mulungum, vê o tatu aonde está. Não estando lá, cuiteju, mocolambu, tamanduá. E o jundiá já foi pescado, pula assombrado no samburá. E o preá sem testemunha, chora na unha do carcará. Daqui pra colá pra ali, daqui pra ali pra colá. Agora está aqui, um pouco mais já não tá. Daqui pra colá pra ali, daqui pra ali pra colá. Agora está aqui, um pouco mais já não tá. No mangará da bananeira faz brincadeira aripuá. E a sabiá canta animada, vendo a pegada do iguá. E o cambará doido florando, balança quando o vento dá. Pra lá, pra cá, todo enxerido, pra seu marido jacarandá. Cachorro vá no mulungu, vê o tatu aonde está. Não estando lá, cuiteju, mocolambu, tamanduá. O jundiá já foi pescado, pula assombrado no samburá. E o preá sem testemunha, chora na unha do carcará. Daqui pra colá pra ali, daqui pra ali pra colá. Agora está aqui, um pouco mais já não tá. Daqui pra colá pra ali, daqui pra ali pra colá. Agora está aqui, um pouco mais já não tá. Quebra a panela, abra a cancela, bebo a luar, fico animado, ouço o recado, jurema. Quebra a panela, abra a cancela, bebo a luar, fico animado, ouço o recado, jurema. Quebra a panela, abra a cancela, bebo a luar, fico animado, ouço o recado, jurema. Thank you. Maria volta o rosto para o sol, que toda sombra vai ficar para trás. Vai, Maria, segue tua sina, sina de Maria aí. Ir lavando o sofrimento, ir gritando contra o vento, ir gerando vida de um em um. Ir perdendo, perdoando, ir sorrindo, tropeçando, ir morrendo pra se firmar. Pela costa, pela terra, pela casa, pela guerra, para eu ter caminho pra andar. Vai, Maria! No brejo, no morro, no pronto-socorro, na central. Sina de Maria. Vai, Maria! No supermercado, na boca do lixo, no jornal. Sina de Maria. Vai, Maria! Na Praça de Maio, Belém, no Distrito Federal. Sina de Maria. Bombaim, Bagdá, Piauí, no Pontal. Sina de Maria. Maria volta o rosto para o sol, que toda sombra vai ficar para trás. Vai, Maria, segue tua sina, sina de Maria. Ir lavando o sofrimento, ir gritando contra o vento, ir gerando vida de um em um. Ir perdendo, perdoando, ir sorrindo, tropeçando, ir morrendo pra se firmar. Pela costa, pela terra, pela casa, pela guerra, para eu ter caminho pra andar. Vai, Maria! No brejo, no morro, no ponto, socorro, na central. Mercado, na boca do lixo, no jornal. Sina de Maria. Vai, Maria! Na Praça de Maio, Belém, no Distrito Federal. Sina de Maria. Vai, Maria! Pequim, Bombaim, Bagdá, Piauí, no Pontal. Sina de Maria. Maria volta o rosto para o sol, que toda sombra vai ficar pra trás. Alô, alô, esse foi o segundo bloco das Sessões Exóticas. Acabamos de ouvir Dossel com a música Ijexá de Fevereiro, do disco Ouvindo Vozes. Na sequência, ouvimos Siba com a música Daqui Pra Acolá, do disco Coruja Muda. E agora, por último, ouvimos Douglas Germano com a música Marcha de Maria, do disco Escumalha. Você está na Rádio Comunitária Aconchego e esse é o programa Sessões Exóticas, com algumas das melhores músicas de 2019, na minha humilde opinião, claro. Nesse bloco a gente vai fazer só com a galera de Pernambuco, essa terra boa na qual eu vivo há 2 anos. Vamos abrir com a rainha Lia de Itamaracá, que aos 75 anos acabou de lançar o disco Ciranda Sem Fim, que tem a produção de DJ Dolores e Ana Garcia. Lia também recebeu esse ano o título de doutora em honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, como reconhecimento por sua contribuição com a nossa cultura. É isso aí, um salve para Lia. Na sequência, a gente ouve a Alessandra Leão, que está com um disco muito bonito, feito a partir de suas vivências em terreiros ao longo de sua caminhada. O disco chama Macumbas e Catimbós, e dele vamos ouvir a música Abre a Mata, Oxóssi. E para fechar esse bloco, a gente vai ouvir o grupo Bongar, que está com o disco Macumba da Boa, que teve a produção de Magabô, que é um produtor musical e grande pesquisador francês que eu gosto muito. E dele vamos ouvir a música Homem Xaxé. Beleza? Simbora! A lua que comanda as marés, o voo das aves e no seu sorriso tão bela. no seu olhar. A lua prateada, a luz que reflete em você. A lua prateada, a luz que reflete em você. Da Delia de Itamaracá. Na areia clara vem dançar a cera da Delia de Itamaracá. Lua, lua ciranda, oh lua, vem ciranda. Lua, lua ciranda. Maracá. Na areia clara vem dançar a ciranda de Lia de Itamaracá. Lua, lua ciranda, oh lua, vem ciranda. Oxós pra eu passar. Oi, abra a mata, Oxós, pra eu passar. Na noite escura, oh, de clareia. Na noite escura, oh, de clareia. Oi, abra a mata, Oxós, pra eu passar. Oi, abra a mata, Oxós, pra eu passar. Na noite escura, oh, de clareia. Na noite escura, oh, de clareia. Na mata eu vi os caboclos assobiando. Na mata eu vi os caboclos assobiando. Disseram que foi Oxóssi atirando. Disseram que foi Oxóssi atirando. Oi, abra mata, Oxós, pra eu passar. Na noite escura, oh, de clareia. Na

volta! É isso aí, esse bloco, esse foi o terceiro bloco com os pernambucanos. Ouvimos Lia de Itamaracá com a música Lua Ciranda, eu esqueci de falar o nome da música na apresentação, do disco Ciranda Sem Fim. Na sequência ouvimos Alessandro Leão com a música Abre a Mata Xosse, do disco Macumbas e Catimbós. E agora por último, Grupo Bongá e Magabô com a música O Michaxé, do disco Macumba da Boa. É isso aí, esse bloco a gente vai abrir agora com Jardim Macalé e Sua Besta Fera, o primeiro disco do artista depois de 20 anos, e ele vem para mostrar que continua afiadíssimo e super atual. Dele vamos ouvir a música que dá nome ao disco, Besta Fera. Depois ficamos com Chico César e a ótima Pedrada, do disco O Amor é um Ato Revolucionário. E fechando com a banda Aláfia e sua Liturgia Samba Soul, vamos ouvir a música Canção Pra Nós. Beleza, sem mais delongas, segue o som. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. E bem que os descantei bastantemente, canto segunda vez na mesma lira o mesmo assunto em plectro diferente. De que pode servir calar quem cala? Nunca se há de falar o que se sente, sempre se há de sentir o que se fala. A ignorância dos homens destas eras, sisudos faz ser uns, outros prudentes, e a mudez canoniza destas feras. Há bons por não poder ser insolentes, outros já comedidos e medrosos, não mordem outros não por não ter dentes. Quantos aqui os telhados têm vidrosos, que deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receosos. Uma só natureza nos foi dada, não criou deuses naturais diversos, não só Adão criou, e esse de nada. Todos somos ruins, todos perversos, só nos distingue o vício e a virtude, de que uns são comensais, outros adversos. Quem maior ativer do que eu ter pude, esse só me censure, esse me note, calem-se os mais e haja saúde. E haja saúde. Saúde. Mais nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. Amizade me avise. Visualize uma miséria solução. canções pra nós. Dale, galera! Boa tarde para quem chegou agora. Esse é o programa Sessões Exóticas na Rádio Comunitária Aconchego 88.5 FM. E hoje estamos fazendo especiais melhores de 2019, parte 1. Estamos ouvindo aqui algumas músicas que eu escolhi pra gente. E esse foi o quarto bloco. A gente ouviu Jarvis Macalé com a música Besta Fera, do disco Besta Fera. Na sequência, ouvimos Chico César com a música Pedrada e o recadinho de Chico César. Vamos tocar fogo nos fascistas, do disco O Amor é um Auto Revolucionário. E por último, acabamos de ouvir a Aláfia com a música Canção Pra Nós, do álbum Liturgia Samba Soul. É isso aí, dando sequência. Vamos fazer mais um bloquinho só de mulheres? Vamos sim! Abrindo com Karina Bu e a música Lama, do álbum Desmanche. Depois vamos seguindo com Luiz e os Alquimistas, galera de Natal, que também já esteve por aqui em outro programa. Vamos ouvir um breguinho gostoso, chama Furta Cor, do disco Jaguatirica Print. E fechando com Keila, ex-vocalista da Gangue do Eletro, com seu primeiro trabalho solo. Vamos ficar com a música Quente, e o disco é Malaca. Simbora! Franzina ainda a seiva do mal. Não mal se sentir segura com a corrente dessa. Ora roda fortuna, ora roda fortuna, a duna lama do rio. Friazinha, friazinha, será esta dança e baile? Não faz quem não acredita. Paixão pequena suscita, nem frase nem oração. De ação em ação vive a besta no fundo de cada um. De ação em ação vive a besta no fundo de cada um. Sem raiva padece nenhum, aos vivos o que lhes resta. Um prego pregado na testa ou no pé como foi com Jesus. Mal se arrasta, não se aplica a quem o pranto conduz. Lama friazinha, friazinha, me lembra a cara. E recado que fica é fita pendurada na memória. Quem canta tem saudade e história, e às vezes facilita a festa. Um brilho pra olhar na fresta, na certa não tem quem lhe fale. Um brilho pra olhar na fresta, na certa só tem quem lhe fale. Nem no escuro, nem na luz, vale assalto ou trambique. Nenhum cinto que se aperte, nem castigo que se aplique. Assim fica estupefato, fumado, jogado na dúvida. Nem de vida bota em perigo, nem mendigo sua canção. Nem mendigo sua canção. É quebrado e dia brilhosa, menina, brincadeira e sol a pino. Não sente saudosa o som do sino, nem causa lembrança cortês da rima do amor da vez. Eu lhe falei. estou em paz. Levo a vida sem te ver, mas isso não quer dizer que não te amo mais. Na pista de dança, penumbra, fumaça nua, sonho antigo, miragem, destino, dois corpos no mesmo lugar. Pista de dança, penumbra, fumaça nua. A pedra do anel mudou de cor e o DJ tocou. La sombra, ah, ah, ah, la sombra, ah, ah, com a música Lama, do disco Desmanche. Na sequência, vimos Luísa e os Alquimistas com a música Furta Cor, do disco Jaguatirica Print. E por último, ouvimos Keila. Keila é ex-vocalista da banda Gangue do Eletro, lá do Pará. Ouvimos a música Quente, do disco Malaca. É isso aí, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Esse vai ser o último bloco. E vamos começar com a banda Nomad Orquestra e o disco Vox Populi. Esse é o terceiro trabalho da banda, que teve várias participações. E a gente vai ouvir Agente Russo, que tem a participação de Russo Passapulso, do Baiana System. Seguimos com Os Baianos, da Rádio Mundi, uma banda massa que eu já falei aqui em outro programa também. Vamos ouvir a música Mai. E pra fechar, vamos com a galera do Baiana System, que lançou um disco maravilhoso esse ano. Eu adoro e defendo essa banda como uma das melhores da atualidade. E eu escolhi uma música que eu gosto demais. A música se chama Sonar, tem a participação de Curumim e Edgar, que também são artistas que eu admiro muito e recomendo a audição. e o nome do disco é O Futuro Não Demora. Vamos ouvir? Tem um dia santo, eu não troco a luta pra viver no tronco. Quebra a corrente, foge da senzala. Câmbio, câmbio, street, jungle. Todo dia tem um dia santo, eu não troco a luta pra viver no tronco. Quebra a corrente, foge da senzala. Câmbio, câmbio, street, jungle. Câmbio, câmbio, street, jungle. Street Jungle, nossa luta é firme, Jungle. Segue a vida, Street Jungle. Nas esquinas, ruas, Jungle. Quem resiste firme, Jungle. Mais um nomadina, Jungle. Força bruta é força, Jungle. Não desista firme, Jungle. Câmbio, câmbio, Street Jungle. Nossa luta é firme, Jungle. Segue a vida, Street Jungle. Nas esquinas, ruas, Jungle. Quem resiste firme, Jungle. Mais um nomadina, Jungle. Força bruta é força, Jungle. Não desista firme, Jungle. Do shopping center, novas mentiras caindo por terra, velhas verdades vivendo na seca, fones de ouvidos que filtram palavras na nossa mente, aumente o som, coração, tambor, libertação, pra cegos, surdos e mudos, graves, médios e agudos, convicção, sentindo e vibrando com a força do som, vinil na vitrola, quebrando corrente, grafite na rua, riscando com a gente, b-boy na avenida, decola no chão, alegria é quem sabe que o mundo que gira não para no mesmo lugar, câmbio na escuta, observa a chegada, guerreira é guerreira, chega com a força maior, não pode parar. Código morse das ruas, não cola, rancor. Estamos unidos, ninguém está só. Vida que segue na luta. Selva de pedra, vai SB na escuta. Nossa cultura em primeiro lugar. Câmbio, câmbio, street, jungle. Segura a mão, se segura na minha mão, união. Comunico a todos os seres de bem que elevem seus cantos, enxuguem seus prantos, juntem seus santos, rezando pra todos os poderes de luz. Ninguém solta a mão de ninguém, nas ruas o amor vencerá. Mulheres de força, homens de bem, crianças na escola, os mestres cuidando do nosso legado. Que vem pela frente ao futuro do nosso passado de luta, luta. onde está o seu amor? Mãe, onde está o seu amor, mãe? Mãe, onde está o seu amor? Onde está o seu amor? Mãe, onde está o seu amor? Mãe, mãe, onde está o seu amor? Tá no meio do bololô, mãe. Tá no meio do bololô. Tá no meio do bololô, mãe. Tá no meio do bololô. My babe, I love dia quem reinstala dispositivos que nos bloqueiam, impedem a fala, ao contrário da empresa que atrapalha. Toda energia é pra ser de graça. Na próxima vida, eu quero ser uma lâmpada de LED que espalha luz sobre a face da Terra. Dale, dale, dale. Esse foi o último bloco. Acabamos de ouvir Nama de Orquestra com a música Agente Russo, participação de Russo Passapulso, do disco Vox Populi. Na sequência, ouvimos Rádio Mundi com a música Mai. E agora, por último, finalizamos com Baiana System, com a música Sonar, que tem a participação de Curumim e Edgar, do disco O Futuro Não Demora. É isso aí, esse foi o último bloco de Sessões Exóticas, programa musical da Rádio Comunitária Aconchego, 88.5 FM. Na semana que vem vai ter a parte 2 das melhores músicas de 2019, na minha singela opinião. Eu infelizmente não consigo ouvir todos os discos que são lançados, queria ter mais tempo para isso, porque eu gosto muito de fazer pesquisa musical e também porque sou eu que tomo de conta dessa parte aqui na rádio, né, da programação musical. Muita coisa vai ficar de fora, infelizmente, mas a gente vai acompanhando aqui na Rádio Comunitária Aconchego, que depois vai chegando mais novidade. Então, se você quiser dar a sua opinião também sobre uma música que você curtiu muito, que foi lançada esse ano, você pode dar um alô pra gente lá no nosso e-mail, que é radioaconchego@raizap.net, ou no nosso canal do Telegram, que é @aconchego, ou ainda pelo nosso zap 997215409. Vou repetir rapidinho, nosso e-mail radioaconchego@raizap.net, o canal do Telegram é @aconchego e o nosso zap 997215409. E também, você também pode ouvir a rádio através do nosso blog radioaconchego.milheral.org. Também pode ouvir nossas outras produções, porque tudo que a gente faz e já fez fica registrado lá. Massa? Bom, eu vou ficando por aqui e vou deixar vocês com a música Aquecimento Caboclo Roxo, que ouvimos de fundo durante todo o programa. Essa música é da banda Foligrio Orquestra, galera do Rio de Janeiro, que faz uma mescla de jazz nigeriano com ritmos brasileiros, como jongo, maracatu e até o funk carioca. É isso aí, esse foi o Sessões Exóticas. Um cheiro e até a semana que vem! Tá tudo beleza! Tá tudo beleza!